the way back when. In and out your door, we were all someone else before. Cried some more. So don't let this end. Dreaming of way back when. Tell. The Heartbreak Hotel dos australianos The Temper Trap, no arranque de mais um Lado B, emissão 307. Bem-vindos. programa ladob.com. Uma e outra vez, grande disco este A Different Ship dos Here We Go Magic. Lá atrás o tema Drakes do EP de estreia dos Outfit, uma das novas bandas sensação do Liverpool. Pelo meio os Blood Orange, projeto de Devontae Hines, algures entre LA e Nova York. Coastal Grooves, disco de 2011. E segue-se música nova dos londrinos Fan Farlow. Seu segundo disco foi lançado no final de fevereiro. E depois, nova passagem pelo álbum de estreia da dupla norte-americana Shadows on Stars. It's gonna, it's gonna, it's gonna, it's gonna happen soon. Through us,

é o Lado B. What's gonna happen to you now? life, she said. There ain't nothing wrong with me if I use it to give me some sympathy, some ecstasy, a memory. I want to remember me crazy. That's what you'd like to believe, but it ain't. Crazy, dos African Wigs, um tema publicado originalmente em 98 no álbum 1965. A banda de Greg Daly está de volta à estrada e marcou presença na reunião mais aguardada da semana passada. Foi uma das músicas com que a banda norte-americana presenteou todos aqueles que enfrentaram a chuva na edição portuguesa do festival Primavera Sound no Porto. Antes ouvimos o tema Butterfly's Wing, incluído no ainda último LP dos Mercury Rev, Snowflake Midnight, de 2008. Eles foram para mim outra das grandes surpresas deste festival e por isso os trouxe aqui de volta. Foi um grande cartaz que ao longo de 3 dias desfilou no parque da cidade do Porto. E não fosse a chuva miúda e alguma incúria, não teríamos perdido a oportunidade de ver ao vivo os Death Cab for Cutie. Foi a grande falha desta primeira edição do Primavera Sound no Porto. Deixar que aquele tempo que se previa estragasse um dos momentos mais esperados para centenas de fãs que aguardavam a banda de Ben Gibbard. Unobstructed Views, Death Cab for Cutie. Thank you. Some's à falta de café, a desgraça que foi o cancelamento da atuação dos Death Cab for Cutie, mas podia ser pior. Salvou a festa o magnífico ambiente que Alice viveu ao longo daqueles três dias, apesar da chuva e do frio. Ficaram então as referências de Mercury Rev, Afghan Whigs, Death Cab for Cutie e agora os M83, que só tocaram 50 minutos. Mal deu para aquecer, soube a pouco, muito pouco. Ainda assim, foi para mim outra surpresa. Portaram-se muito, muito bem naquele ambiente. Aqui vos deixo a intro com que abriram o palco. Carry on! Os franceses M83 a fechar a breve referência aos 3 dias passados no Primavera Sound no Porto, festival já com data marcada para 2013. Estou certo que vai correr melhor. Fecho hora com Flashlight Tag dos Ariel e o tema Faces do álbum 1979 dos Casa del Mirto. Fica a sugestão. Lado B. I'm Lado B, um programa de Pedro Esteves.